para falar de questões relacionadas à mobilidade aqui na cidade de Foz do Iguaçu, estou recebendo no estúdio o João Batista da Silva Antônio, ele que é diretor de transporte do Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, Fostrans. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da RCI. Satisfação recebê-lo aqui para a gente passar informações de utilidade pública, até com relação aos serviços de táxi aqui no município, né? Está em andamento um prazo aí para que os permissionários, motoristas, façam seu recadastramento anual? Isso. Esse prazo vai até dia 31, né, Guilherme? Nós temos hoje no município 439 permissões de táxi, né? E anualmente as pessoas têm que fazer o recadastramento e se apresentar junto à Fostran para fazer vistoria e se regularizar junto ao órgão. E isso, quando a gente fala dessas permissões, não é só isso que tem de taxista, não. Só a quantidade de permissões, mas tem vários motoristas também. Sim. Não, é 439 permissões, né? Pessoas que são permissionários, de em torno de colaborador, em torno de mais 400, porém. Total de 800, porém. E esses colaboradores precisam se recadastrar também, né? Ou não? Esses têm que estar regularizados junto ao órgão, que ele é um motorista de táxi, né? Mas não, é colaborador. É diferente do que o... Esse permissionário lá que tem que fazer essa, se regulamentar durante todo o ano, que ele passa pela, se regulariza e o carro passa pela vistoria, né? E vamos explicar aqui para os nossos ouvintes como é que funciona até essa questão, porque existe todo um controle, né, que é feito, né, esse recadastramento anual. O que é que é levado em conta? O motorista, o permissionário precisa apresentar a documentação, o carro é submetido também a testes, como é que é feito todo esse processo aí? Ó, Guilherme, na realidade, essa vistoria do carro e para o motorista que é permissionário, eles têm que... Porque na realidade é um controle, né? A Fostrans cobra um serviço de excelência do táxi, porque no decorrer do ano o motorista pode perder a carteira, questão de multa, né, de infração, e eles têm que estar 100%. Ele tem que apresentar toda a documentação que começa pela carteira de habilitação, o curso referente ao SESC Senat, questão de antecedentes criminais, tem que estar negativado, certidão de negativa de débitos junto à Receita Federal, Receita Estadual e junto à Secretaria da Fazenda, e o comprovante de regularidade junto ao INSS. E daí o carro vai passar pela vistoria, pelo controle dos nossos fiscais, onde vai ver toda aquela questão em si de estado no geral do carro, pneu, cinto de segurança, questão de parte elétrica, enfim, onde ele vai estar passando pela vistoria, vai ganhar um selo e está apto a continuar trabalhando por mais um ano. E a gente observa que muitos dos veículos de táxi aqui em Foz do Iguaçu, eles são novos, né? A gente observa. Qual que é a idade máxima que é permitida para a frota hoje? A frota de Foz do Iguaçu, ela é uma das frotas do país que tem, sim, um serviço de qualidade. A idade máxima é 8 anos. Há 8 anos que o cara pode trabalhar, né? Mas, assim, o serviço de táxi é um serviço de excelência aqui no nosso município. Todos os carros são os carros com ar-condicionado, carro de luxo e ótima conservação. Agora, com relação até à fiscalização, porque a gente sabe que existe uma questão ali de ranqueamento de pontos. A questão, por exemplo, se o motorista comete algum tipo de infração, alguma reclamação que é feita, como é que funciona isso? O motorista ele pode vir a perder até a permissão, o colaborador ali, como é que funciona isso? Ó, Guilherme, não, sem dúvida. Hoje, os motoristas de táxi, eles têm um comprometimento de prestar um serviço de qualidade. E a partir do momento que alguém reclama, essa reclamação chega diretamente, você pode protocolar junto à Fostrans, mas tem junto ao pessoal da prefeitura que recebe essas reclamações. E chegando essas reclamações, ele vai passar pelo departamento jurídico, ele pode perder o direito de explorar o serviço de táxi. Porque a nossa preocupação é que o turista que vem na nossa cidade tem um serviço de qualidade em primeiro lugar. Mas ele corre o risco, sim. Tem reclamação, as pessoas reclamam e protocola essa denúncia e todos são passados pelo CRIU. Pois é, esse é um ponto até importante para a gente esclarecer, porque muitas vezes a gente vê até nas redes sociais pessoas reclamando, e até um amigo meu esses dias postando uma reclamação com relação ao serviço de táxi, eu disse para ele, pô, mas você reclamou no Facebook, como é que você fez? Protocolou alguma denúncia em algum lugar? Ele disse, não sei onde fazer. Vamos até orientar para a população, como é que faz isso? Se a pessoa tem uma reclamação, ela quer oficializar, como é que ela faz isso? Tem algum telefone, tem algum serviço, algum endereço? Como é que funciona isso? O que a gente aconselha é porque todo carro táxi, ele tem o telefone da Fastrans, o 0800. E tem toda a identificação, onde identifica. Tem um número, né? Cada táxi tem um número, né? Tem um número. Porque hoje, o que está acontecendo, Guilherme? As pessoas estão postando tudo no Facebook e não chega. Mas eu sugiro que as pessoas, se for morador de Foz, que vá até o órgão, a Foz Trans, e oficialize essa reclamação. Nós temos diretamente, as pessoas pegam, tiram, oficializam e daí documentam. Agora, postar em redes sociais, a gente nunca pode saber se é verdade ou mentira. Até para verificar a procedência. Procedência, porque é muito vago. Por exemplo, se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, eu posto nas redes sociais. Mas é interessante oficializar, protocolar a denúncia. Portanto, né, existe o telefone no próprio táxi, o número de identificação do táxi, enfim, são ferramentas aí que o cidadão ele pode utilizar. Agora eu vou perguntar também com relação, claro, estamos conversando aqui sobre o serviço de táxi, mas o serviço de aplicativos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, porque esse é o setor também, né, que cuida dessa questão. Como é que está aí o cadastramento de motoristas, né? Existe a lei municipal que determinou um prazo para cadastramento. Como é que está esse serviço de cadastramento atualmente? Ó, Guilherme, os serviços de cadastramento tem hoje em torno de 20 motoristas que está cadastrado, apto a trabalhar através do sistema de aplicativo. Tem mais de 200 que fez o curso SESC-SENAT. A partir do dia 10 vai estar sendo cobrado a regulamentação, as pessoas junto ao órgão, a Foz Trans. O que a gente espera é que essa semana mais pessoas se buscam se regularizar. Nós temos aqueles 65 que entrou, que quer trabalhar através do aplicativo Uber, que entrou com liminar. Mas, assim, tem muito mais. A gente sabe que tem muito mais do que 65 que está exercendo o serviço através do aplicativo. E nos preocupa muito isso, porque a gente não sabe quem são essas pessoas. E, a partir do dia 11, com certeza, a fiscalização vai estar na rua. Pois é, então vamos deixar claro aqui, porque hoje já é dia 9, né? Então dia 11 já, quinta-feira, quem não está amparado pela liminar, aqueles 65, os cerca de 20 que se cadastraram, quem não passa por essa situação pode... É interessante dar um salve, Guilherme, que esses que estão amparados pela liminar, eles só são isentos de uns itens, mas eles têm que estar regularizados junto ao Foz Trans. Ou seja, eles também precisam se cadastrar. Perfeitamente. Você tem uma ideia desses 65, se eu não me engano, só 5 foi lá se regularizar. Portanto, quem não estiver cadastrado pode já, a partir de quinta-feira, estar sujeito à fiscalização até... quais são as penalidades? É multa, é apreensão do veículo? O que acontece? Na realidade, é a multa e é cobrado o Código Brasileiro de Trânsito, né? Pode passar por várias multas, né? Primeiro, se for colocar a multa que é do transporte, que é a multa do município, pode ter uma multa aí de mil e poucos reais aí. E olha, quem está nos ouvindo agora, portanto, né, enfim, está em cima da hora. Enfim, já se sabia, na verdade, porque foi dado um prazo de 45 dias, né? Quem está nos ouvindo agora quer providenciar a documentação, como é que faz? Vai lá no Foz Trans para fazer o cadastramento, que documentos que precisa levar, como é que vai funcionar? Primeiramente, ele tem que se cadastrar junto à Receita, a nossa Secretaria da Fazenda, né? E protocolar o pedido junto ao protocolo geral. Daí toda a documentação que necessita vai ser encaminhada para a Foz Trans, daí vai ser analisada, daí a Foz Trans dá o termo. Eu faço essa pergunta porque muita gente, muitas vezes, não tem intenção de ferir a legislação, quer andar dentro da normalidade, mas muitas vezes não acaba não se atentando para os prazos, né? pode inclusive entrar em contato com o Fossanz para tirar dúvidas, tem algum telefone? Sim, é, a pessoa pode ir na Fostrans, fazer o que eu aconselho é que a pessoa vai pessoalmente, né, cara? Que daí a gente passa toda a documentação, porque se ela... Já tira todas as dúvidas, vai lá, porque eu aconselho, porque daí a gente passa tudo certinho, né? E a Fostrans fica ali junto na Guarda Municipal, ali na Costa e Silva, porque é várias documentação. Ou se não, porque quem passa esse cadastramento, hoje nós temos uma empresa só 100% legal, que é o Garupa, né? E o Garupa está ajudando muito os motoristas, porque ela dá todas as informações e passa as informações para a Fostrans. É, porque o Garupa, ele se adequou 100% à lei do município, né? Ela, a empresa tá já está em Foz do Iguaçu, já está com a sua filial aqui. E hoje nós temos mais dois aplicativos que já estão operando, mas não tem interesse, que é o aplicativo Uber e o aplicativo que agora que chegou, acho que semana passada... O 99, né? É, mas é importante, o pessoal, eles tiveram aí 45 dias, muita gente buscou informação, mas a gente não está vendo esse movimento para se cadastrar. Portanto, busque aí a regularização, né? Estamos agora falando dos motoristas de aplicativos, antes falamos do pessoal que trabalha com táxi, né? Do táxi até dia 31, portanto, o prazo aí para que os permissionários, os colaboradores façam esse recadastramento, né? É interessante, que nem você falou, se a pessoa quiser entrar em contato via telefone, ligue lá no 2105-9624, que vai dar no departamento responsável, e a pessoa vai passar as informações. Mas eu sugiro, sempre aconselho a pessoa ir pessoalmente ao Fostrans. Se ela tem interesse de se regularizar, que passa lá no departamento, tire todas as suas dúvidas. Conversei aqui com o João Batista da Silva Antônio, ele que é diretor de transporte do Fostrans, né, sobre essas orientações. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço a oportunidade e qualquer dúvida, estamos à disposição também para qualquer esclarecimento lá na Fostrans.